Atalho dado para o Paulo, informe, reporte visual com a pista. Sede, aguarda transferência. Batalha do Beto, papai, informe, chama agora a torre 118 decimal 95. 118 decimal 95, Beto, papai, informe, direto. Gol 1992, controle Salvador sem identificação dessa via, chegada por um médio 1 para o nível de voo 050, ajuste ao perímetro 1015. Torre, o Delta Company informe, na V vertical da Remar. Telefone, informe para o autorizado, pistão na 7, vento 1 na 70 graus, 099. Pouso autorizado, pistão na 7, o Delta 4. Alvo Quatro Serra Fox 500, controle Salvador, sendo identificação dessa vez, chegada a Bons para o número de voo 060, ajuste ao altímetro 1015. Controle Salvador, sendo identificação dessa via chegada, bom médio 1 para o nível de voo 070, ajuste ao altímetro 1095. Voo, desce para o 070, via, bom médio 1, 1095, correto. Você mudou sua fala de solo, você também, pai? Segue entrega autorizada e reparte livrando a pista. Autorizado, mais direto do pai. Direto do pai, controle para o solo. Solo, Mike Vitor Alfa. Mike Vitor Alfa, para o farol de Tatuã, sobre o mesmo, chame controle 119.80, bom. 119.8, até volta, Mike Vitor Alfa. Gol 1962 está autorizada para o procedimento ILS, que sua equipe 10 desce para 2.000 pés, altímetro 1095, reporte estabilizado. Ativo, descendo para 2.000 pés, altera a restrição de TAP, não? Está livre da restrição vertical em TAP, gol 1962. Livre da restrição em TAP, gol 1962. Controle, papapapá, Mike Victor Alpha, livrou a frequência da torre, comprova o farol de Itapuã, vai interceptar o litoral sul, na sua escuta, Mike Victor Alpha. Certo, Mike Victor Alpha, mantenha a contra drive, lindo litoral, altímetro 1095. 1095, você escuta Mike Victor Alpha. Tá, uniforme livre, forte, bom dia. Sam 3431, reduz velocidade 2209, número 3 na aproximação. Correto, Sam 3431, autorizado descida para o nível de voo 050. Papa Flopa Serra Fox Yankee, desça para 4 mil pés, altímetro no 095. 4 mil no 095, Serra Fox Yankee. Papa Serra Fox Yankee, vetoração para pelo procedimento LS com sua eixo no 0, esquerda proa 210, limite o localizador. 210, limite ao lote, Serra Fox Yankee. Opa, mais que troca se mobilizou, tá? Mas a gente está recebendo 100 pés. R$200 sobre a água está autorizado. Sobre a água, por voar, ao menos de 500 pés. Autorizado vizinho com a lanterna com quantas milhas? 10, está autorizado. Salvador, Diogo, 156, ponto 0, 0, 0, 0, 0. 556, autorizando a linha aérea, decolar, pista na 0, vento 1, 80 graus, 0, 0, 9. Autorizando a linha aérea, decolar, pista no 0, voo. Autorizado direto Duna, desça para 3 mil pés o Papa Serra Fox 500, altímetro no 095. 3 mil no 095, Serra Fox 500. Certo, presença livre, reporta o regresso. Reporta, Mike Geraldo. Mandor, bom dia, tá 3895, pronto no ponto de espera da Runa 0. 3895, bom dia, Lima, tem que ficar na 0. Tem manter na 0, 3895. 1-5-5-6, decolar 5-4, chame controle Salvador, 1, 19-8, morro. 19-8, obrigado, boa tarde. Estabilizado, LSD, X-Ray, 10, voo 1, 9-0. Controle Salvador, boa tarde, eu vou 1-5-5-6, decolou na Sambo. Gol 1962, chame torre 118.95. Gol 1962, torre 118.95. 18.95, gol 962, voa. Boa. Gol 1556, contato radar na decolagem, supervia saída Sambo 1 para o nível de voo 360. Sambo 1360, gol 1556. Torre Salvador, bom dia, gol 1962, X-Ray da pista 10. Gol 1962, bom dia, continue a aproximação, guardando a autorização de pouso. Guardando, gol 1962. Papa, Papa, Serra, Fox, que antes está autorizado a final do procedimento LS, X-Ray, pista no 0, desceu para 2.100, altimetrão no 0.5, repórter estabilizado. 2000, autorizado LSX3 da 1-0. Ele voa direto para o Sambo, voo 156. Autorizado. Projeção, grato. Só atingiu 0.0, tá? 3436. Dan 3436, desça para 3.100, sob vetoração, mantém presente pro limite o localizador. Ok, 3.000 pés, mantendo presente pro Dan 3436. 195, decolado 56, chame controle Salvador, 1-19-18-80. 19-8, boa. Bom dia, Dan 3895, na Sam 3895, contato radar na decolagem, supra via, saída Sambo 1, transição ótima, para o nível de voo 340. Sam 340, Sambo 1. Sam 3436, reduz velocidade, 1809. 1-8-0, Sam 3436. O 3895 pode voar, Sam, vou dar presente? Sam 3895. Autorizado direto, Sam, tráfego agora 2:10, mesma saída, Boeing 737-800. Ciente da produção, o 3895. Gol 1962, solo aos 58, libera a próxima direita, chame solo 121-1. Direito 1211, gol 1962, fantástico. Sam 3436, desça para 2.000 pés, altímetro no 0, 1.5. aguardando o retorno final. 2000 no 015, TAM 3436. TAM 3436, para o localizador direita, para o 140. Repórter estabilizado. Direita 140, para a intercepção, localizador 3436. Passa para a Serra Fox 5, visual com pista? Afirmativo, estabilizou agora. Chamei torre 118, decimal 95. Decimal 95, boa. Operador, Serra Fox 5, sinal do procedimento LSFC, estabilizado. Fala, papai. Serra Fox 5, procedimento LSFC, vento 180 graus, não, não é nóis? Repouso, Serra Fox 5. Gol 1556, chama agora do centro Recife, 128, decimal 35, caso negativo no 25, decimal 1. 2835, 251, obrigado. Tá 3436, chame torre 118, decimal 95. 1895, bom dia. Apoio. Torre Gol 1790, quanto espera da 10, igual com 0 no final. Gol 1790, mantém ponto de espera. Mantém. Torre Salvador, bom dia, o TAM 3436. 3436, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Guardando, 3436. TAM 3436, utilizando pistola 0, vento 180 graus, 109. Livre pouso 10, TAM 3436. Confirme o vento por 3436? 190, 109. Obrigado. É o 3895, chama agora o centro Recife, 128-35, caso negativo 125-1. 2835251, bom dia, tá? 3895. Uno 790 autorizado a alinhar e manter pista na zero. 790 autorizado a alinhar e manter uno zero. Sala 3436, sala 06, libere a próxima direita, chame solo 1, 2, 1, decima 1. Direito, 2, 1, 1, obrigado, bom dia. Decolagem autorizada, piscina 0, vento 1, 180 graus, 1, 1, 1, 2. Autorizando a chave 5, autorizando a linha área, piscina 0. Ali, 1, 0, 3, repassando conta de espera da Oyster, existe na 0 ou na 5. Go, 1790, decolado ao 07, chame controle Salvador, 119, decima 8. 19, 8790. Controle Salvador, 1790, decolou na boca. Gol 1790, contato radar na decolagem, sua vez saída Fuga, transição Caju para o mesmo voo 370. Fuga Caju para o 370, 790. Já foi que tem que fazer a revisão, mas ele vai manter para o 043, diz informação. 7 gol no 790, está autorizado para o 043, informa apenas por quantas milhas? Aproximadamente 20 milhas. Nada, time pronto para o táxi. Livre parte ao parque F, Repaxing Yankee. Salvador, muito boa tarde, eu chamei o 3745, decolado ao Zona 0, controle 1, 19 decimal 8. Zona 0, 3745, boa. Oceaner 63, Zona 3, atualizando a linha e mantém Zona 0. Mantém Zona 0, 3, 1, 3. Guarulhos, 0, 5, 6, 3, 1. Salvador, boa, 3745, decolado na São Vono. Zona 3745, boa tarde, contato com o radar na decolagem, fotografia saída São Vono para o nível de voo 360. Tampo 1, 3-0, Tandre 7-4-5-7. Autorizado alinhar e decolar. 1-7-0 graus, 1-1-2. Copiado, 1-7-0, aguardo. Obrigado. Tandre 7-4-5, pode falar, Tampo? 3745 autorizado, vou adressar. Obrigado, Sam. Zona 0, vento 180 graus, 119. Papai, o meu Serra, meu papá, manter contabilizado no PR, autorizado direto 300, altímetro 1015, confirmando o efeito notificação. Firma aqui, senhor. Pede o senhor seu papá, confirme o terceiro aeronave, terceiro a bordo. Com Alfa Sierra 50, está com 02 no Kelvin. Copiado, papá, o meu senhor seu papá, tem algum código transacionado? Senhor, confirma. Transacionado algum código transponder? Senhor, está presente. Certo, código transponder 0142. 142. O Serra Hotel Papá vai só realizar um sobrevoo agora aqui na vertical do LC, logo após o processo. Gente, manter o sobrevoo no LC após direto para Santana. É, direto. Salvador, muito boa tarde, Oceaner 6213. Oceaner 6213, contato radar na decolagem, supervia saída. Saída Salvo 1, para o nível 360. Salvo 360. Controle Gol 1790, vai cruzar 150. Tá voando na ajuda presente. Jamo é impossível, ok? O Gol 1790 está autorizado direto ao meu Fox 1-8. Romeu Fox 1-8, obrigado. Gol 1790, copiou? Copiei. Autorizado direto 018, não é isso? Correto. Controle do Salvador com aquele cordial boa tarde, o Papatango Victor India Júlia. Victor India Juliette, controle Salvador, mantenha condições lá, exame no teste, mas achar reposta fora da barra, altímetro 1015. Cliente Julie, você tem a possibilidade de acender para o 2500, senhor? Está batendo o Victor India Juliette, ainda mantendo o mesmo teste, mas achar. Mantendo o Bill, India Juliette. Gol 1790, chama agora o centro Recife. 125, decimal 45, caso negativo, 126, decimal 85. 2545, 790. Ok, para controle. Tá Papatango, Papa Tango, Oscar Golf Sierra, mantenha o nível 110, altímetro em Salvador 1015. Confirma a próxima voz. Leve o mínimo da cena, nível 120. Aí manter separação visual com o solo, desse até o nível 080, Oscar Golf Sierra. Papá Romeu Sierra, até o papá, não recebo informação nem do seu modo alto, nem do seu modo Charlie. Confirme a altura que está mantendo. Papá Romeu Sierra, até o papá, controle. Confirma a altura que está mantendo e o local que está sobrevoando, não recebo informação nem do seu modo alto, nem do seu modo Charlie. Faça o cheque do seu transponder, stand-by, normal, Oxalema 356, está autorizado a procedimento LS que se chama 0 do separado 2 e um pés altímetro no 015, repórter estabilizado. 2015 autorizado, autorizaria direto do Zuno, senhor? Autorizado, vai direto do Zuno, Oxalema 356. Direto do Zuno, 356 para 2 e um, vai importar estabilidade. Controle, Salvador, gol 1790, voltando. Gol 1790, controle. Fim de 10 chamadas, duas frequências, eu estou recebendo esse... 5/5. Eu não sei quem está vendo, mas ele não me respondeu. Voltei aqui com o controle. Gente, vamos entrar em contato com o centro Recife. Eu estou recebendo clareza 5. Ah, pois é, eu também acho que ele está me recebendo, só que... sei lá. Bacalhau. Gol 1790, faça novo contato em 1026.85. Se não conseguir contato, retorne mais uma vez à frequência do controle. Ok, amigo. 2085. Galo 3745, chama o centro Recife, 1286.35, caso negativo 1251. 2835, secundária 1251. Papagolfo, chame controle 119, decimal 8. 19, 8, obrigado, boa tarde, Papagolfo. Serra até papá controle. É clareza 1 na guarda. Controle Salvador, boa tarde, Papá Romeu, papá, Papagolfo, decolou no seu escudo. Papá Romeu, papá, Papagolfo. Contato radar na decolagem, vetoração para evitar tráfego, esquerda proa 230. Esquerda proa 230, papá, papá, golfe. Papá, papá, golfe, tráfego agora, posição de 10 horas, 1,8 milhas, rumo nordeste, passando 4.500 pés em descida para 2, 1 pés, Airbus 318. Ciente, papá, golfe. Vitor Índia Júlia, mantendo no pé, frequência livre, coordenação com os traços locais, tem um bom voo. Então, até o papá prossiga. Sente frequência livre, o Serra, até o papá. Papá Romeu, Papá, Papa Golf, tráfego superado verticalmente, autorizado direto Elefa. Direto Elefa, Papá, Papa Golf. O Chanel é 213, chama agora o centro Recife, 128, decimal 35, caso negativo 125, decimal 1. Agora 2835, negativo 25, o Chanel é 2135, era batalha. Oh. Torre Salvador, azul 4463, ponto de espera da 10, pronto. Azul 4463, autorizando a linha aérea, decolar, pista no zero, vento 190 graus, 0190. A linha decola, pista no zero, azul 4463. Chanel 213, controle. Salvador, boa tarde, voo 9250, ponto de espera da 10. Voo 9250, boa tarde, mantém ponto de espera. Mantém. Estabilizado, visual, 6356. O Chanel é 356, chama em torre 118, decimal 95. 1835, boa tarde. Boa. Chanel 6356, final, ILS. Chanel 6356, continue aproximação, guardando autorização de pouso. Guardando, minha frente começa. Estou ferrando, eu mantenho 080 agora. Azul 4463, foi falado, aos assistentes, chame controle 119, decima 8. 098 com controle azul 4463. Controle Salvador Azul 4463, passa mil pés na Coral no Bravo. Azul 4463, contato radar na decolagem, tudo a vista da Coral no Bravo para o nível de voo 180. Até o 180 na Coral no Bravo, Azul 4463. Pouso autorizado, pista no zero, 180 com 12, o ajuste ótimo, pista no zero. Teve pouso, 15, 63 com 6. 88, negativo 260, obrigado, boa tarde, papagão. Por favor. Mike virtual para o controle. Luna 250, autorizado a alinhar e manter pista 10. Ali mantém 10, Gol 9250. Aguarde a 40 milhas em Salvador para prosseguir descida. Professor, plano modificado para ti agora, 1526, prossiga em regras de voo visuais. Descida para o tráfego 1500 pés, última entrada em Salvador, 1015, direto Ceasa. Chame visual com o campo. Na 635, solo 26 à direita, 121, 19. 219, 63, 50. 378. Se a identificação desse mantém 050, 2 chegando a bom médio 1. Solo, Chanel 635. 250, decolagem autorizada, 1-0 graus, 1-2 nós, ajuste de altímetro 1-0, não tem pista 1-0. Livre decolagem, 1-2-0. 3-0-4, sua identificação desse mantém o nível de voo 060, chegada boa, médio 1. Luna 250, decolado aos 28, fechando o controle, frequência 1-9, décima 8. Boa viagem. 098, boa tarde, bom trabalho, senhor. Controle, boa tarde. Gol 9250. 9250, contato radar, decolagem, subiu, mantém 350, cedo a pouco. Precisa manter a propo 20 minutos para liberar informações, subindo ao 350. É, te ajudei o desvio. Obrigado. Então, Mike Vitoral? Gol 9250, sub mantém o nível de voo 230. 230, restrito 9250. em condição de voar. Jamo, gol 9250. Autorizado, Jamo, gol 9250. Tem eco 0, restrito ao 230. Parece um vento de tráfego na área do centro Recife, mantendo 240 rumo oposto. Muito obrigado. Azul 4463, vai direto de Ucove. Ucove está presente, Azul 4463. DC378, DC42 mil pés, altimetria salvadora no 0 no 5 e final ILS X2, capiceiro no 0, chama estabilizando. Nove 250, chame centro Recife 2545, alternativa 2685, submatendo 230. É escrito ainda 230, 2545, 2285, boa. 9250, obrigado. Desça para 3 mil pés, última em Salvador 1015, aguarda final do ILS X-Ray. Azul 4463. Azul 4463. Para 55 milhas do Salvador, serviço radar encerrado, mantém 180. E chama o controle Léo da frequência 20, decimal 1. Redução velocidade 809. Número 2, tráfego à frente da companhia com 229 km, speed 1 Airbus 330.